7h27. A Escola de Comunicações e Artes da USP e a Socicom, Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, realizaram na última sexta-feira os fóruns nacionais de diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo e de rádio, TV e internet. O evento, que contou com a presença de coordenadores de cursos de todo o país, teve como objetivo trocar ideias sobre a implantação das novas diretrizes de jornalismo. E também de criar uma comissão para organizar a discussão de novas diretrizes para o curso de rádio e TV. A professora Margarida Kunsch, presidente da Socicom e diretora da Escola de Comunicações e Artes, conversou com a repórter Márcia Vanza sobre a organização do evento. O campo das ciências da comunicação avançou muito no Brasil, né? Nós temos hoje as áreas que compõem essas ciências como vários novos campos do saber. Então, eu vejo que alguns cursos, né, como no caso do jornalismo, o curso de relações públicas, inclusive cinema e audiovisual, que já possuem diretrizes aprovadas pelo Ministério da Educação, e nós temos outras áreas que ainda estão se organizando, que é o caso específico dos cursos de rádio, televisão e internet. Então, por meio da Federação das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação do país, juntamente com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, nós resolvemos, então, promover esse encontro aqui na ECA para trazer para o debate, né, esses grandes temas da formação. Quer dizer, o mundo mudou e os profissionais de comunicação, eles precisam receber por parte das escolas a melhor formação possível. E eu acho que a discussão em torno das estruturas curriculares é uma questão fundamental. A ECA sempre foi uma liderança na área de comunicação, no sentido de reunir as pessoas para o debate. E durante um certo tempo, talvez ela tenha se aquietado. A senhora acha que essa é uma iniciativa de retomar essa liderança? Olha, é nossa intenção. A Escola de Comunicações e Artes, como você sabe, ela é pioneira. Ela tem um papel fundamental em termos de ser um núcleo institucional que agrega. Por aqui passaram pesquisadores, professores que fizeram doutorado, que hoje estão coordenando cursos. Então, nós temos uma missão que ultrapassa a fronteira só da Universidade de São Paulo e só da ECA. Então, essas iniciativas, elas vêm como uma necessidade da escola também contribuir socialmente. E no ano passado, nós realizamos também aqui um grande debate com os cursos de publicidade e propaganda, que também a área já se organizou em torno de formar uma comissão no MEC, e também realizamos em novembro o fórum sobre as novas diretrizes dos cursos de relações públicas. Então, eu tenho assim muita vontade, né, de fazer com que a ECA contribua mais socialmente para a construção desse campo, como ela já vem fazendo. O professor Eugênio Butti, que moderou uma das mesas do debate, comentou a importância dessa discussão para melhorar a qualidade do jornalismo. Na minha visão, isso é muito simples e muito bom. Eu acho que hoje nós tivemos aqui na ECA esse evento organizado pela nossa diretora, Margarida, que se mostrou muito produtivo, num clima excelente, posições muito claras, e fica bastante evidente que nós estamos melhorando de patamar. Por mais que alguns aspectos das novas diretrizes sejam discutidas por alguns públicos diferentes, com algumas críticas, é indiscutível que elas colocam o pensamento sobre curso de jornalismo num nível muito mais elevado, mais sofisticado, mais contemporâneo, se comparado ao que nós tínhamos antes. Então, isso é muito importante. Se nós abrirmos mão de defesas corporativistas, territoriais, de feudos, de domínios, nós vamos perceber que a sociedade precisa de uma imprensa melhor, nós precisamos formar profissionais mais bem equipados, a pesquisa sobre jornalismo precisa ser mais contemporânea, mais ligada aos desafios reais hoje da comunicação, da imprensa, e tudo isso ganha um novo fôlego com essa discussão. Então eu fico bastante otimista com isso. O evento desta sexta-feira na ECA também homenageou o repórter cinematográfico Santiago Andrade, morto no início da semana passada durante um protesto contra o aumento das passagens de ônibus no Rio de Janeiro. E aprovados na...